casa do Senhor. Na Babilônia um decreto ecoou. O rei Dario ordenou e a esperança brotou. A casa em Jerusalém se erguerá. Fundamentos firmes o povo a cantar. Com grandes pedras, madeira a brilhar. Os utensílios de ouro vão voltar a brilhar. A promessa de Deus, um lar para adorar. Nos braços do céu vamos nos consagrar. Ó casa do Senhor, nossa luz e salvação. Em meio ao cativeiro tu és nossa canção. Com alegria e amor vamos te louvar. Teu nome exaltamos. Construindo, a obra vai avançar. Profetas falando, a fé a renovar. 100 novilhos, 200 carneiros. Com sacrifícios oferecemos a ti, ó Deus verdadeiro. E na Páscoa celebramos um só coração, purificados em ti. Buscamos a salvação. Nossa canção, com alegria e amor, vamos te louvar. Teu nome exaltamos, vamos te adorar. Alegria na festa, os pães, as musas a brotar. O Senhor nos alegra, nos faz prosperar. Mudou o coração. O rei a nos ajudar. Na obra da casa, vamos juntos lutar. Ó casa do Senhor, nossa luz e salvação. Em meio ao cativeiro, tu és nossa canção. Com alegria e amor, vamos te louvar. Teu nome exaltamos.